O maestro da saudade. O DJ que a legião da saudade dá valor. Agora tá valendo! Vamos pra cima! Vados, pega a fuga e o rebelde do comando! Como le hace el paloma a la paloma y compa cuando llega a su casa. Como le hace el paloma a la paloma y compa cuando llega a su casa. Arrogante sus alas llega abriendo al compa y por la puerta se asoma. Arrogante sus alas llega abriendo al compa y por la puerta se asoma y le hace. Y le hace. Salen juntos silbando en los tejados, ahí donde, y allí solo se acaricia. Salen juntos silbando en los tejados, ahí donde, y allí solo se acaricia. Un romance de amor en la distancia, y miren, a lo lejos se divisa. Un romance de amor en la distancia, y miren, a lo lejos se divisa. Y le hace. Y le hace. Y le hace. Pega a fuga. Bora, rebelde! Pra cima! Todo el mundo está preocupado porque el coronavirus les ha llegado. En el mundo están preocupados porque el coronavirus los ha encerrado. Esto no son cuentos chinos, deben de tener mucho cuidado. Esto no son cuentos chinos, mira que estás habitado. Cuidado mujeres, cuidado muchachos, cuidado. Olha aí, Ju. Con el virus que cumbia do coronavirus. No respeta a nadie, pero a esta pandemia le tengo algo preparado. El coronavirus no me va a matar, el coronavirus no me va a agarrar. El coronavirus no me va a llegar. El coronavirus no con la dinamita. El coronavirus no me va a matar, el coronavirus no me va a agarrar. El coronavirus no me va a azotar. ¿Por qué? Porque yo lo ataco con dinamita. ¡Segura! Este coronavirus conmigo no camina, porque yo estoy gozando con la sonora. Isso, mira, põe a máscara, olha o coronavirus. Aqui tá o Zaha, Yuka de Aandia. Sí, China, me iría contigo y con tu vecina, pero por ahora en casa, por el virus que no va. ¡Mueva! Si no te quedas en casa, después no coronavirus te vayas a lamentar. Si no te quedas en casa, después no te vayas a asustar. Se te dijo que era malo y ahora vienes a lloriquear. Con el COVID-19, mira, no debes jugar. Cuidado mujeres, cuidado muchachos, cuidado viejitos con el virus. Para que todo eso pase, gente, volte no respetar o normal. Esta pandemia le tengo algo preparado. Coronavirus no me olha quem tá ligado com a gente. El coronavirus no me va. El coronavirus no me va a matar. El coronavirus no me va a agarrar. El coronavirus no me va a azotar. Parceiro Rosano Merengueiro. Con dinamita. Tá lá pelo Takaká do Nilson. O melhor Takaká. Lá de Canudos. Ao vivo com a gente, abraçando o Rebelde Galinhoso. Bora, meu irmão. Rebelde vai tocando. Nilson, do Tacacado Nilson. Abração vocês aí. Valeu, galera do Tacacado Nilson. Tá gravando, tá gravando. Pureza amanhã, terça-feira. Tamo junto, hein, imperador. Pra cima! Parceiro DJ Cosminho, saudade. Ele é a Dona Cris, a sua esposa com a gente. Aqui pelo bar do Pega Fuga. Alô, Cosminho, boa noite, Cosminho. Saudade Rebelde. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Hoje aqui no Bar dos Pega Fugas, claro. Tá em casa, viu, Rebelde? Fica à vontade. Bar dos Pega Fuga, parceiro Júnior. Ele é a patroa France. Toda a rapaziada aqui com a gente que já se encontra por aqui. Nosso muito boa noite. Fica à vontade. Bora recordar que o maestro tá na área. Só que esse vindo pro palácio. Bora, Rebelde. Obrigado, hein, maninha. O índio tá na área. Agora é Pega Fuga também, né? Olha a cumbia do índio aí. Pra cima vai. Olha o Carlos Costa quer ser pega fuga. O Carlos Costa quer ser pega fuga. Olha o Paulinho também quer ser pega fuga. Fala uma coisa pra você, não vão se meter em barcada, meu irmão. Tamo junto. O batizado dos pega fuga é 5 dias sem chegar em casa. É meu batizado, é. Ele já está aqui, o DJ da saudade, DJ Rebelde, o maestro da saudade. E hoje a nossa gravação é assim aqui. Hoje eu recebi tua carta, mesmo sendo um pouco tarde. Mulher sim ingrata, Rebelde. Tive medo até de abri-la, não quero lê-la. Tua traição me mata, maldito amor. Maldito amor. Maldito amor. Me deixaste só, tão sozinho e triste, com minha grande dor. Tuas carícias e teus beijos partiram com outro que roubou teu amor. Bora de palo de Vila Caidé. Maldito amor. Maldito. Maldito amor. Oh, maldito. Já faz tempo que eu pensava rasgar tuas primeiras cartas, porém sempre elas me davam o consolo que eu buscava. Como última lembrança, esta carta guardarei te rogo, pois não te responderei. Não me escrevas, eu te rogo, pois não te responderei. Vestida de branco, envolta em pureza diante do altar. Olha o boleirão! Parecias tão divina e angelical. Minhas irmãs de Nicar. E um véu de noiva tava tua face. Bora, Carlos Rosa! Se empenhou em separar-nos. Bora, meu irmão! E pra defender a pátria, eu tive que partir. Bora, Maracunha! Sem pensar que tu me trairias, que minha honra manchavas, sem razão. Trocou de time, né? Eu soube que estás sofrendo muito. Ei! Choras arrependida em tua desesperação, e que levas em teus braços um filho, fruto tão amargo que marcou tua desonra. Esse filho podia ter sido nosso, e levar meu nome marcando nosso amor. Esse filho podia ter sido nosso, e levar meu nome marcando nosso amor. Tá, vem pra cá que eu vou te jogar na água. É só porque hoje não é a sequência dela. Bora de Paulo! Eu soube que estás sofrendo muito. Vá dos pega-fuga. Choras arrependida em tua desesperação, e que levas em teus braços um filho, fruto tão amargo que marcou. Fazendo Bahia, João Viega. Esse filho podia ter sido nosso, e levar meu nome. Para que deu sede no Bahia, hein? Marcando nosso amor. Esse filho podia ter sido nosso. Bora, Paulinho! Nome marcando nosso amor. Vai, meu filho! Já bem tonto e abatido pelas dores do ciúme, e vê triste na cantina um boêmio já sem fé, os nervos à flor da pele e chorando sem remédio, como louco atormentado pela ingrata que o deixou. Está sempre acompanhado do amigo que lhe resta, que lhe aconselha dizendo: chega de tanto beber. Nada se arranja com prantos, nada se arranja bebendo, ao contrário faz lembrar e dói mais o coração. Uma noite como louco, mordeu a taça em que bebia, ele fez cortes profundos e sua boca destroçou. E o sangue que brotava misturou-se com o vinho, e na cantina com um grito a todos estremeceu. Alô, Índio! Não te afligas, companheiro, e está sangrando a boca. Não te aflijas, pois eu quero conte o resto. O que resta desta taça, Dona Andréia, para a marca de um beijo que uma ingrata me deixou. Moço, moço, oh, sirva-me mais deste vinho, sirva-me. Cerveja? E acabe esta. Alô, Juinho, pega fuga. Cerveja moço, pra galera aí no lado, aí no tacacá da Simone. Sirva-me mais deste vinho, quero limpar gota a gota o veneno desse amor. Vai não, vai não, nem vai trabalhar amanhã. Rebelde do Pado pega fogo. gravando. Daqui a pouquinho tá no PV de vocês aí o CDzão, tá bom? E o índio falou assim, rebelde: castiga-me, tens toda a razão. O que que tu foi, índio? Fui um canalha, um traidor. Mas tu traiu ela? Não mereço teu perdão. Cala a boca, cagoeiro. Fere-me, magoa-me se quiseres, porém não me deixes viver sem teu amor. Compreendo muito bem que te ofendi, compreendo que tens sofrido por mim. Por isto, e aí, Robinson? Castiga-me, fere-me, magoa-me se quiseres, meu amor. Deixa eu agradecer a galera que tá desde cedo com a gente, meu grande amigo Marcelão, meu amigo Paulinho e a Mary do Chupão, né, meu? A poderosa das super poderosas. Também no Bloco do Chupão, né? Vai ter esse ano o Bloco do Chupão? Fere-me, magoa-me se quiser. Não é mais as guerreiras também, não? Nunca foi guerreira. Não me deixe. Aí ela é poderosa. Viver sem teu amor. Compreendo muito bem que te ofendi. Muito bem. Compreendo que tem. Já 21 tem a confraternização das poderosas. Por isto, castiga-me, fere-me. Rebelde no bar dos pega-fuga. Quando eu te conheci, tua morte desiludida. Fiz tudo e consegui dar vida à tua vida. Vai, Júnior! 2 meses de ventura, o nosso amor viveu. 2 meses com ternura, beijei os lábios teus. Porém, eu já sabia que perto estava o fim, pois tu não conseguias viver só para mim. Eu poderei morrer, mas os meus versos não. Minha voz has de ouvir, ferindo o coração. Boneca cobiçada das noites de sereno, teu corpo não tem dono, teus lábios têm veneno. Aí o índio falou pro rebelde: se queres que eu sofra, rebelde, é grande o teu engano. Pois olha nos meus olhos, Bados pega fuga, vê que não estou chorando. Se queres que eu sofra, é grande o teu engano. Pois olha nos meus olhos, rebelde, que não estou chorando. De mansinho, ei, recebeu o carinho que eu não tinha e me deu. Alô, Demis! Vasculhou, chega aí, Demis! O porão dos meus atos e dos meus desacatos, fez que não percebeu. Essa vai pro índio, alô, índio! Sorrateio, vai passar o WhatsApp agora pra ela. Ciladas que aceitei tão calado, morrendo de medo. Esse medo que encobriu minha dor, ao saber que o amor era pra ela um brinquedo. teus beijos de fogo queimavam, suas mãos não erravam e seu corpo era meu. E eu já nem era mais eu, eu passei pro seu mundo, brincalhão vagabundo. Surpresa! Ao entrar e pisou de mansinho, eu vou pisar de mansinho. Ao sair sem carinho, meu sol apagou. Me enganou, me usou, me gastou. Seja lá como for. No te preocupes, si la gente habla de nosotros. A gravação hoje é assim aqui do Pega Fuga. Siempre la envidia ha destruido a los que se aman. O Juninho falou rebelde, pega leve. Piensa que nuestro amor siempre debe estar sobre todas las miserias. Que bonito. Ay, qué bonito amor es el de nosotros. Ay, qué bonito amor debe perdurar. Es nuestro amor. No, no, no te preocupes si comentan cosas de nosotros. Hay gente tonta que solo vive de la envidia y la mentira. Piensa que nuestro amor siempre debe estar sobre todas las miserias. Ay, qué bonito amor es el de nosotros. Qué bonito, qué bonito. Ay, qué bonito amor debe perdurar. Es nuestro amor. No, no, no te preocupes si comentan cosas de nosotros. Hay gente tonta que vive de la envidia y la mentira. Rebelde no bar dos Pega Fuga, preparando essa sequência especial. Tens a beleza da rosa, uma das flores mais formosas. Tudo certo aí, mano. Tu és a flor do meu lindo jardim, que eu a quero só para mim. Alô, Rita! O teu suave perfume às vezes causa-me ciúme. Ao te beijar, sinto no coração pulsada mais pura paixão. E o Batata tem medo. Tenho medo que tua beleza de rosa se transforme num espinho. Quase morro só em pensar em perder teu carinho. Obrigado, meu parceiro Júnior. Tenho pelo convite de trazer o DJ Rebelde esta paixão aqui no Bar das Pega Fuga hoje. Já uma ilusão sem fim. Eu tenho medo. Tenho medo que não sejas a flor. DJ Rebelde do meu triste jardim. Suave perfume às vezes causa-me ciúme. Ao te beijar, sinto no coração o pulsar da mais pura paixão. Tenho medo, hein? Porém, tenho medo que tua beleza de rosa. Tô com medo dela voltar. Some no espinho. E e fazer besteira. Quase morro só em pensar em perder teu carinho. Rebelde do Mar dos Megafunda. Tenho medo que esta paixão. E a gente vai tocando essa sequência gostosa. Sem fim. No CD, no CD. Tenho medo que não sejas a flor. Mas aqui eu vou morrer. Égua do sol. Isso é bom, mas eu... O trio da amizade, Carlos Costa, Júnior Pegafuga e o DJ Rebelde Costa. Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar. Vou depressa as mãos para ligar. Já não durmo, morro até só em pensar. E se canto só seu nome, quero gritar. Mas se eu grito, todo mundo está repente. Fúria e carne do maestro rebelde. Eu morro de saudade e de amor por você. Ai que vontade. Ai que vontade de gritar seu nome bem alto e infinito. Dizer que o meu amor é grande, bem maior do que meu próprio grito. Mas só falo bem baixinho e não conto pra ninguém saber seu nome. Eu grito só, meu bem. Fui eu, quanto acreditei em você, quando entreguei a você todo meu amor. Louco fui eu, louco fui eu, quando em seus braços amei. Quando em suas Carlos Costa, Alberto, eu sei o meu coração. Não, não vou mais. E aí, rebelde? Chorar minha paixão. Agora que a Rita tá ajeitando o cabelo dela. Eu já cansei, cansei de ilusão. Louco fui eu, Branca. Louco fui eu, quando acreditei em você, quando entreguei a você todo meu amor. Louco fui eu, quando em seus braços amei. Quando em suas mãos eu deixei, eu sei, o meu coração. Louco fui eu, louco fui eu, quando acreditei em você, quando entreguei a você todo o meu amor. Serginho e Carango. Para minha paixão. Para Carango, saudade. Eu já cansei, cansei de ilusão. Toca uma lá do calabouço, posso tocar uma? Louco fui. Uma lado. Quando acreditei em você, quando entreguei a você. Ei, rebelde, toca uma daquelas do calabouço do castelo, do nosso príncipe negro retrô. Quando em seus braços... Ah, quem dera se pudesse tocar isso lá. Quando em suas mãos eu deixo... Ah, não pode tocar aí. Eu sei o meu coração. Ei, rebelde, toca uma daquelas no calabouço do castelo, do nosso príncipe negro retrô. Aí eu te digo. Nenjo. Falar contigo é o que almejo. Viver contigo é o meu desejo. Pegar tua mão para sentir teu coração a palpitar, para fazer uma proposta pra vocês, tá bom? Contigo eternamente. Vou fazer uma proposta. Te aguardo uma resposta pronunciada. Bora, Gilene, bora, Esther, minhas irmãs de Nicarre. Aceito sim. Família Rebelde, junto e misturado. Meu coração. Alô, família Rebelde. Ao lado meu. Segura. Bora, Júnior, que deu sede, não é Dilson? É a Dilson o nome dele, é? Deu sede no Adilson, ele falou rebelde. Uma noite, sentou-se à minha mesa. Tá gravando. E entre tragos, lhe dei... O CD de hoje vai estar no YouTube, da gente, esse CD. Transcorreram só duas semanas. Vamos junto! Como em sonho, minha vida se acabou. Desde então, os rios do meu pranto... O índio tá gravando também. Confortaram a cruz da minha dor. Ninguém sabe que meus males são tão grandes que me partem o coração. Levaram. Mas conforta, e eu sei que está em minhas mãos aliviar-me desta amargura. Se um amor nasceu de uma cerveja, outra cerveja beberei para esquecer. Um amor que surge numa mesa, entre espumas terá de terminar. DJ Rebelde! Vados pega fuga! DJ Rebelde tocando pra vocês. Uma noite sentou-se à minha mesa e entre tragos lhe dei todo o meu amor. Transcorreram só duas semanas, como em sonho minha vida se acabou. Desde então os rios do meu pranto confortaram a cruz da minha dor. Ninguém sabe que meus males são tão grandes que me partem o coração. No boleirão! Mas conforta, e eu sei que está em minhas mãos. Para a Bahia! Aliviar João Viega. Esta amargura. Damos o depósito lá do time do Falange da gente. Cerveja, outra cerveja beberei para esquecer. Falange Futebol Clube, da Cobaju dos Jurunas, para todo o Pará. Mata-me depressa, eu já não tenho mais motivos pra viver. E Rebeca! Chega de promessa, pois o teu desejo é me ver sofrer. Tudo bem, patrão? Por este amor. Não vai matar o homem aí. Foi em vão. Mata o homem depressa. Mata-me depressa, pois já mataste a minha ilusão. Mata-me depressa, arranca do meu peito um pobre coração. Tudo certinho, caramba. Conheceu a dor da ingratidão. Que destino ingrato, meu, amar alguém que nunca me amou. Mata-me depressa, meu sonho de amor já se acabou. Bora, Bahia! Olha o João Viega também com a gente. Olha o tio Paulo lá de Aidé. Diretamente de Vila Caeté, moleque. Tento caminhar por essa estrada tão vazia e sem cor. Mata-me depressa para não te ver nos braços de outro amor. Ao vivo aqui nos Pega Fuga. Rebelde. Hoje à noite estou lhe esperando. Lá onde, meu filho? Lá na pracinha, naquele mesmo lugar. Vai, caramba. Hoje eu quero sufocá-la com os meus beijos, saciar os meus desejos. Só você pode matar esta paixão que invade o meu coração. Minha querida, não me faça esperar. Esta noite eu preciso falar com você. Estou morrendo de saudade, tenha pena do meu padecer. Esta solidão, pouco a pouco vai me devorando, e meu amor por você aumentando. Estou ansioso pra bora chegar. Pega fogo. Quero lhe abraçar. É que o pai é bacana assim, na fuga. E do seu corpo calor. E dizer o quanto amo. Saudade! E mata minha sede de amor. Quero lhe abraçar e tenho sentido seu corpo calor. Olha o Paulinho e América, gente. Quanto amo e mata minha sede de amor. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Cigana bonita, vem me enganar de novo. Ler o meu destino. Bora batata, agora parada, meu irmão. Que mistérios tem tu com esses olhos? Quem vê o amor. Aí que a Gelinha tá andando agora com moleque novo. Só curte funk o caramba agora. Nas minhas mãos é o tchan. Teu olhar ardente e procura. Tão ficando velha, tão ficando velha. Do meu amor, é mesmo, vai tocar só mais uma pra fechar a sequência, tá bom? Só mais essa aqui, ó. Gosto de pisadinha, é o tchan. Quando eu mando a rocha, a pisadinha, ela dá valor. Ela fica doidona. É saudade no bar dos pega fuga. O que eu sinto em mim é um desejo louco de chorar. Tá tudo bom, hein, Júlio? Uma vontade boa de morrer na ânsia de te amar. O que eu sinto em mim é que tu gosta, né? É o mal que alucina o meu ser, uma dor que domina minha vida. Sem ti não sei viver. O que farei? Não sei, só quero teu amor. Tô ficando velho mesmo. Não quiseres vir pra mim, pau velho mesmo. Responde logo, por favor. O que aí tu pergunta se tá gravando? Tá gravando, meu irmão. Só quero teu amor. Tem um pouquinho, tá nos grupos aí no WhatsApp. Quiseres vir pra também mim. Tá no YouTube. Através aí da página do meu parceiro Leno Divulgações, DJ Rian Mix e CDs das aparelhagens. E CDs das aparelhagens estão postando todos os CDs do Rebelde. Olha que bacana, que legal. Júnior Saudade, lá de Bragança, também está no apoio do CD ao vivo do Rebelde. Isso aí daqui do Rebelde, lá no Palácio dos Vares. Na segunda mais gostosa de Belém, no Palácio. Amanhã, terça-feira, Maloca do Pureza. E quarta-feira, Cardoso, hein? O que eu sinto em mim foi o tempo que tu atravessava. É um desejo louco de chorar. Foi o tempo quando uma vontade boa atravessava de casco. Não. Dava uma maresia no casco e tu tirava 10 cuia de água. E eu sinto em mim é um mal na hora, que alucina o meu ser, uma dor que domina minha vida. ausente não sei viver. O que farei não sei, só quero teu amor. Obrigado, Rita, obrigado, Beth. Queres vir pra mim? É, na hora de bater o retrato, agora tive que. Corre logo, por favor. Dá aquele fôlego pra. O que farei não. Já pode respirar? Só quero teu amor. Não. Bora, meu irmão, bora chegar! Vados pega fuga e o rebelde já não há. Logo, por favor. Olha o coração indeciso. Um coração indeciso. Tá começando a aquecer. Isso é um abrigo. Me confessei a Jesus Cristo, que foste na terra o mártir, sob o império de Pilatos, foste pregado na cruz. Quero ouvir de ti um conselho, do qual farei um espelho para refletir meu viver. Tá bom, meu irmão, julga-me. Julga-me. E aí, Val? Julga-me como quiseres. É, como mulher. Eu amo as duas mulheres. Bora, meu irmão, te puxa, vem. Sofrerei. Bados pega fuga. Uma luxo e beleza, produto da natureza, coisa que a outra não tem. E a outra é despida de encantos, mas mesmo assim gosto tanto, e ambas eu quero ver. Meu bom Jesus, com coração indeciso, não sei da qual eu preciso. Bora, Paulinho! Para tornar-me feliz. Uma tem graça, luxo e beleza, produto da natureza, coisa que a outra não tem. E a outra? E a outra é despido. Ó, pensa um pouquinho, tu tirou a máscara, o carnaval já tá na porta. Mas mesmo assim gosto tanto, e ambas eu quero ver. Saudade do Pé dos Pegafus. Meu bom Jesus. Bora, tio Paulo. Um coração indeciso, João Gouveia. Não sei da qual eu preciso. DJ Rebelde. Feliz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vendo ausente de quem ando loucamente, dentro de mim pelo seu nome vou gritando. Em outros braços sei que agora se encontra, amando falsamente outro e me pensando. Na minha vida outro amor também surgiu, tive esperança de poder lhe esquecer. Não consegui porque eu sei que é meu destino viver outra pensando em você. Não vai furar o olho. Amar alguém que é de amor. Olha o fura-olho. Eu sei que é contra a lei de Deus. Não voltarei jamais. Jacaré. Aos braços seus. É nós, estamos juntos, meu irmão. Amei demais, também me amou. Você foi tudo em meu viver. Mas o destino transformou tudo em sofrer. DJ Rebelde. DJ Rebelde. Família DJ Rebelde. Sempre dando show nas festas do maestro. Nas minhas várias noites de lembranças eu trago. Ei, rebelde! Seu corpo em chamas para se apagar ao meu. E a minha boca com meus beijos sei que busca, sonhando tanto com meu corpo que foi seu. É pequeno! Foi tão bonito nosso amor, amor, eu sei. Mas sei também que nunca mais irá voltar. É pequeno, mas é gostoso, porra! Assim pensando, também está. Amar alguém que é de alguém, eu sei que é contra a lei de Deus. Contra a lei de Deus. Não voltarei jamais. Não vai furar o olho do amigo. Aos braços seus. Amei demais, também me amou. Obrigado, meu parceiro Júnior Pega Fuga. Eu vi Deus. Trazer o DJ Rebelde. Destino, a tocar na segunda-feira aqui nos Pega Fuga. Bora, Maracunha! Outra vez estou amando. De novo. Outra vez eu sei que vou chorar. Outra vez estou sonhando. Confesso que tenho medo de acordar. É assim, só eu gosto sempre. Ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de ti. Desta vez não vai mudar. Já sei o resultado até de cor. Outra vez eu vou chorar. Sempre alguém que eu amo num instante vai embora. Não sei por que é que só comigo isso é assim. Aí, Robson. Só eu gosto sempre. Ninguém gosta de mim. Desta vez não vai mudar. As nossas pioneiras. Sei. Estegilene. Cuidado até de se atravessava no pulaca na época. Eu vou chorar na rabeta. Um dia o meu amor será maior. Não queiras gostar de mim sem que eu te peça, nem me dê nada que ao fim. Bora, Paulinho! Eu não mereça. Paulinho, tá chorando? Vê se me deita depois. Culpa de quem, Paulinho? Culpa no rosto. E eu sou sincero. Um choro sincero. Porque não quero dar um desgosto. Alô, Adilson! De quem eu gosto, nem as paredes confesso. E nem aposto que não gosto de ninguém. Pode chorar, pode jurar, pode sorrir também, de quem eu gosto. Olha, gente, só avisando pra vocês, é a segunda-feira dos Pega-Fuga, aqui no bar do Pega-Fuga. Foi em cima da hora e foi improvisado hoje. Estamos organizando pra deixar tudo no filé, pra você pegar essa fuga toda segunda-feira. Aqui no Bados Pega Fuga, tá bom, gente? Espero. Meu parceiro Júnior fez o convite pro Rebelde. Ou não. E nós estamos aqui, tá, Júnior? Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo convite, tá bom? Isso é. Na próxima segunda tem mais. Mesmo que. Quem é que vai tocar na outra segunda aqui? Ele me convences, nada te diz. Tá, vamos ver. Na próxima segunda-feira, o DJ que vem tocar aqui no Bados Pega Fuga, tá bom, gente? Nem as paredes confesso. Estamos aqui no stand-by. Quem aposto que não gosto de ninguém. Na onda segunda, o Rebelde. Pode chorar. Tá no Palácio, além do Palácio. Jurar. Vamos lá pra Quadra do Benson. Lá no Barreiro até 5:30, 6 da manhã. Se tu pagar o café. Se tu pagar a sopa, leva até 7 da manhã. Lá no Barreiro, terra sem lei. Essa aqui tu conhece, né? Eu sinto que você está querendo me dizer que vai me abandonar. E apesar de toda essa dor que estou sentindo, não posso impedir. Se você quer a liberdade e o direito de viver a sua vida. Alô, Betty! Não me importo, tudo bem. Seja feliz com outro alguém. Minha. Bora, Júnior, cerveja na mesa do bar do meu parceiro Bahia. Só espero. Ele, João Vieira. De vez em quando me. Olá, João Viega. Algumas linhas. Dames do depósito, deixa eu voltar a cerveja aqui, falando dentro. De você, mas não espero. Traz cerveja pra galera aqui, tá? Notícias minhas. Traz cerveja aqui pro nosso bar. Você sabe como eu sou e me conhece como a palma da sua mão. Só lhe peço que se cuide, agora vá, que eu fico com a minha solidão. Mas em caso de emergência, me procure, me procure. Só em caso de emergência, me procure, me procure. Mas em caso de emergência, me procure. Calma, calma, tio, você não vou mexer com teus neurônios, pelo amor de Deus, calma. Carlos Alexandre, Carlos Alexandre e Roberta Miranda, é Roberta Miranda. Veja qual é o nome da música que a gente toca pra você, tá bom? Carlos Alexandre, vá com Deus, é Roberta Miranda. Calma, diz. Toma um gole lá e volta aqui comigo. Só espero que você de vez em quando me escreva algumas linhas falando de você, mas não espere receber notícias minhas. Você sabe como eu sou e me conhece como a palma da sua mão. Só lhe peço que se cuide, agora vá, que eu fico com a minha solidão. Mas em caso de emergência, agora, me procure, agora, me procure. Só em caso de emergência, me procure, me procure. Saudade! agora, Gilson acertou. Tomou um gole. Sua mão na minha mão. Abraçar meu grande amigo Paco Bertiva, lá da Mundurugus. Está aqui no Bato de Pega Fogo. Obrigado, Paco. Fica à vontade. Eu e você, que sonho bom. Não, eu não quero acordar. Se achar. Bora, meu irmão, te puxa, vem de embora. Coração. Vem de embora e gosta aí. Eu tivesse em mim. Olha, veio um passarinho no meu ouvido aqui, falou assim mesmo, rebelde. O nosso amor. O índio tá doido pra ligar pra Santa Catarina. Eu prenderia você em mim. Os caras já mandou mensagem pelo WhatsApp que ela não vai atender. Pode ligar. Ligou confidencial, ela já sabe que é tu, meu irmão. Não adianta. É que ela foi pra lá, foi? Será que ela tava afim de sair mesmo? Ela lá pra Santa Catarina é muito chão, chave do seu coração. Eu te peço em minha mão. Jamais o nosso amor teria fim. Calma aqui que me pediram. Teria. Meu grande amigo Adilson pediu em mim. E aí ele acertou agora. Pediu essa aqui com o rebelde. Amigo Sandoca, proprietário do Sonzão Imperador. Sinto que é grande a tristeza, intenso o inverno. O meu destino cruel me expõe ao inferno. Em nada mais posso crer, para mim nada existe. Somente eu sei dizer porque vivo tão triste. Fica botando lenha no fogo aí, né? Sinto a cruz que é carrego bastante pesada. Quero ver a cruz que tu vai carregar. Já não existe esperança do amor que morreu. A solidão, a amargura. Meu coração vai sofrendo, minha alma murmura. Quem de amor me chamava na hora da ceia? Quem de mim tanto gostava, agora me odeia. Olha, vocês vão me deixar doido aqui, pelo amor de Deus, hein? Já não existe esse negócio de ficar pedindo música aqui, vai deixar o DJ Rebelde doido. Porque não existe uma Maria, não existe uma Estela, não existe uma Islene, não existe um Paulinho, né, Paulinho? Boa, marcando a sorte.

e acham tão errado nosso amor. Será porque ainda sou tão jovem? Não tenho o direito de amar. Olha o que eu quero! Eu quero apenas carinho, o sol brilhando pra mim. Não quero viver mais sozinho, porque tudo está contra mim. DJ Gosminha, Dona Cris, também da gente. Quero apenas. Está aqui no apoio. O sol. Tomados, pega a fuga! Não quero viver mais sozinho. Olha o retrato aí. Tudo está contra mim. Bora, Robinson! DJ Rebelde! Hoje eu ainda não sou nada. Não tenho muito pra lhe oferecer. Mas de uma coisa eu tenho certeza, sei que algum dia vou vencer. Dizem que vivendo é que se aprende, eu junto de você vou aprender. E vou mostrar assim ao mundo inteiro o quanto vale ter um grande amor. Eu quero apenas carinho, o sol brilhando pra mim. Não quero viver. Saudade, o padre de pega-fuga. Porque tu. Alô, meu irmão Carlos Gostei! Eu quero. DJ Rebelde! Salve pro meu irmão Carlos Gosta! Vai, Carlos! Um menino caminhava, noite alta de São João. As estrelas ele olhava, mãos nos bolsos, pés no chão. Na cabeça um pensamento de repente lhe ocorreu, que as noites eram suas e os dias eram seus. Bate o Paulo! Um menino imaginava ter o mundo em sua mão, que apesar de ser tão grande era igual ao seu peão. Esse mundo que rodava toda a vida sem parar. E o menino tá lá em Santa Catarina, pela noite a meditar. Se ele fosse seu vizinho, não brigava com seu pai, só por causa de uma cerca que de vez em quando cai. E se fosse engenheiro, não iria descansar. Não deixava gente pobre sem ter casa pra morar. Se ele fosse. Chama a grandiosa patroa, Dona Gilda. Ninguém. Bora, meu irmão, te puxa, bobados, pega a fuga que o Robinson tá com apoio aqui. Alô, patroa Gilda. Aproveita e traz a minha manisoba, hein? Ter o mundo em sua mão. Aquela do Círio, aquela do Círio. Que apesar de ser tão grande, era igual ao seu peão. Esse mundo que rodava toda a vida sem parar. E o menino caminhava pela noite a meditar. Se ele fosse farmacêutico, dentista ou doutor, não cobrava quase nada para aliviar a dor. E se fosse presidente da América do Sul, não deixava que fumaça poluísse o céu azul. Finalmente, se ele fosse Jesus Cristo, Rei dos Reis, tiraria da cabeça das pessoas tantas leis. O menino imaginava ter o mundo em sua mão, que apesar de ser tão grande, era igual ao seu peão. Só pra recordar. Esse mundo que rodava toda a vida sem parar. E o menino caminhava pela noite a meditar. O menino imaginava ter o mundo em sua mão,